Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Circuitos elétricos. Hoje é dia de festa na casa da família Brasil. Aliás, é uma festa surpresa. Mas quem vai falar disso para vocês não sou eu. É o Zezinho. Lembram-se dele? Oi, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Zezinho, técnico de som aqui da Rádio Atrito. E se essa é a primeira vez que você ouve o nosso programa, é legal ficar sabendo que a Rádio Atrito não é bem uma rádio. É um serviço de som interno aqui da escola onde estudam o Kleber e a Mariana, que foram os dois fundadores da Rádio Atrito. Por falar neles, como hoje é domingo e não há aula, eles me convidaram para jantar lá na casa deles. É aniversário surpresa do seu Luiz Paulo, pai dos dois. Ele trabalha numa plataforma de petróleo. Parece que é eletricista. Quem me contou foi o professor Galileu Lattes, que dá aula de física aqui na escola. Aliás, é certeza que o professor Galileu vai estar nesse jantar. Ele é super amigo da família. Bom, deixa eu ir, senão vou acabar chegando atrasado. Um bom tempo depois, Zezinho chega para a festa surpresa na casa dos Brasil. Opa, tem alguém aí? Ô Zezinho, faz tempo que você está aí? Ah, um pouco. Eu toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Nem te conto, Zezinho. Nós estamos sem energia. Zezinho, entre. Aqui dentro a gente conversa. Dá licença. Tudo bem, dona Juliana? Mais ou menos, né, Zezinho? Por essa eu não esperava. Terminar a energia justamente no jantar. Sabe que eu notei mesmo que os sinaleiros dos cruzamentos das ruas estavam todos desligados no meio do caminho? Ih, então pelo jeito é mais sério do que o papai imaginava. Por falar nisso, cadê ele, o aniversariante? Mas onde é que você imagina? Trabalhando. Quase. Assim que a energia acabou, ele pegou sua mala de ferramentas e foi lá pra trás da casa, mexer na caixa de luz com o professor Galileu. Lá nos fundos? Então vou até lá pra ver se eles precisam de ajuda. Mas não comenta nada da surpresa, hein? Pode deixar, dona Juliana. E pelo jeito, Luiz Paulo e professor Galileu estão mesmo precisando de ajuda no fundo da casa. Galileu, ilumine melhor esses disjuntores aqui pra eu ver se tem algum travado. É, tá bom assim, Luiz Paulo? Melhorou. Gente, o Zezinho veio ajudar. Oi, gente. Tem alguma coisa aqui que eu possa fazer? Ih, Zezinho. Pelo jeito, nem com conhecimento de eletricidade meu, seu e do Luiz Paulo, nós vamos resolver esse problema. É sério assim? Aparentemente, está tudo ok. Não tem curto-circuito nenhum para ter causado esse problema todo. E o que pode ser, então? Talvez algum problema da empresa responsável pelo fornecimento de energia. Então eu vou ligar para lá. Zezinho, no caminho para cá, você percebeu algum fio da rede elétrica caído na rua? Isso pode interromper o fornecimento de energia. Não, professor. A única coisa que eu percebi foram os sinaleiros todos desligados. Tomara que não seja uma coisa pior. O que, seu Luiz? De volta à sala, Mariana conversa ao telefone com o pessoal da Companhia de Energia Elétrica. Como é que é, moço? O senhor tem certeza? Como assim, filha? Espera, mãe. Tô falando com o moço da companhia. Sei, sei. E tem previsão? Ah, tá bom. E então, filha, o que foi que eles disseram? Que a cidade teve um apagão geral.